Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, o Jovem Nerd. A Terra é um refúgio. Um minúsculo oásis em um escuro, frio e inóspito deserto. Mas nem sempre foi assim. Nosso planeta está repleto de marcas e cicatrizes de um violento passado, onde a Terra, o céu e a vida foram forjados nos fornos mais quentes do universo. Neste Nerdcast, vamos voltar a mais de 4,5 bilhões de anos no passado para acompanhar a incrível jornada que este mundo fez através do fogo, gelo e rocha, antes de se tornar a nossa única e inestimável casa. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu pergunto, é possível reverter a entropia? Aqui é Burrete, depois de uma pergunta dessa não tem nada a falar, hein? Aqui é Eduardo Spurio, Vince Grotto, e eu respondo pro Jovem Nerd. Não existem dados suficientes para uma resposta concreta. Caraca, Alexandre! Muito bom, cara, isso é um verdadeiro nerd. Até porque você roubou minha piada, né, cara? Eu ia falar exatamente isso. O que eu vou falar, né, cara? Que ótimo, parabéns pra vocês dois. Um joinha, né? Muito bem, cara, estamos aqui para falar de um assunto espetacular, Azaghal. Sim, fui eu que dei a ideia. Nós vamos voltar aos primórdios dos tempos, há 4,5 bilhões de anos atrás, para explorar as origens do nosso planeta Terra, Azaghal. Ok, e-mails. Porra, que isso? Eu tinha chega. Uma parada de Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. O Nerdcast que bateu recorde de e-mails, este último, sobre os nerds, impressionante, Azaghal. Veja você. Os nerds se sentiram super estimulados por estarmos falando de nerds. Aí contaram suas histórias nerds e tal. A gente pede, por favor, não mandem e-mails gigantes, não adianta. É maneiro e tal, mas tentem resumir um negocinho pequenininho. Muitos e-mails de otakus revoltados? Não. Pô, cara, a gente achou que ia receber, mas não. A gente recebeu pouquíssimos. A gente quer deixar claro de uma vez por todas, não estamos generalizando a fantástica arte do anime. Não? Porra! Senão você não teria aqui nos seus DVDs Akira, Ghost in the Shell, Viagem de Chihiro, Record of Lodoss War, rapaz. Quem gosta de RPG, esse é o anime. Mas na verdade, esse é o anime que a gente nem considera anime, né? O problema é que a gente tem uma adolescente aqui em casa fanática por um universo teen de anime. Não é só isso. Vai ali na Liberdade, entra no Soco Plaza. Não é só isso, cara. Tem muita gente... Você já foi numa Anime Friends da vida? Já, depois já. Vem falar comigo, claro. Então, mas olha só, tem Nerd Freak também, cara, pra tudo quanto é lado. Tem, e eu não defendo nenhum deles. Não, mas então, o que eles querem saber, assim, não generalizamos, existe freak em qualquer círculo. Recebemos muitos e-mails, inclusive vários nerds mandaram um pôster, Azaghal, com 56 tipos de nerds, um desenho aí, como se fosse aquelas bandejas do McDonald's. Na verdade, são 56 tipos de geek. Ah, de geeks? É. Mas não pode ser considerado nerd? Tem coisa de Star Wars e tudo, não tem? É, não sei, né? Eles querem ser geeks agora. Então, clica aí no post que você vai ver, bem maneiro. Tá incompleto, você sabe, né? Tá incompleto? Falta o quê? Não tem nerd bizarro, por exemplo. Ah, mas é porque você é one of a kind. Outro aviso, essa semana, do dia 20 ao dia 25, estaremos na Campus Party. Muito bem lembrado, Azaghal. Campus Party, o lugar onde os nerds e geeks todos encontrarão. Você sabe minha opinião sobre o Campus Party? Qual é a opinião? Durante a semana eu vou revelá-la. Ah, que ótimo. Vai ser direto do Campus Party. Eu vou passar minha opinião sobre todos que estão lá, direto do local. Olha, cuidado. E no dia 20, terça-feira, às 4h35, tem palestra sobre podcasts, Azaghal. Sim, estaremos lá, claro. Presença de Maestro Billy Maria Fernanda, do Estúdio Melancia. Eu e Azaghal, Guilherme Felice, Daniela Brown, podcast de Genal, com moderação de Cris Dias, quem diria. Quem mais? Quem mais? O dono da internet estará lá também. O cara que inventou o podcast. Então, olha, não deixa de estar lá. Nós estamos palestrando neste dia, neste horário. Mas a gente vai ficar lá, né, de rolê. Eu sei que eu vou participar de um campeonato de rock band, que eu não sei que horas é, quando é também, não tô sabendo de nada. Mas fique de olho aí na programação. Ou acompanhe nossos Twitters. Sim, sim, é verdade. Estaremos lá tweetando, estaremos filmando também, né, Zagal? Também, gaveta, se prepare. Ou acompanhe no /Zagal ou /Jovem Nerd. Isso, Twitter, né? Sim, exato. E temos um último recadinho, promoção de começo de ano 2009, Azaghal. Veja você. Uma pequena surpresa nós vamos fazer. Você sabe que não gosta de fazer promoção. Por quê? Porque a maioria das vezes é o quê? Pra dar ingresso, boné com estampa mal feita, mousepad amassado, sempre um negócio assim, né? Eu acho isso uma inutilidade e um gasto desnecessário. Ah, mas a gente fez uma promoção agora de ingressos. Sim, mas eu não defendo isso. Certo. Às vezes a gente faz e tal, mas o ideal, ao meu ver, é nunca fazer. Pra não gastar dinheiro com o correio, certo? Isso, exato. Tem sites que adoram fazer, tem promoção todo dia. É, lógico. Lá, todo dia tu ganha alguma migalha. É, maneiro. Mas aqui, quando tem promoção, não é pouca merda, não. A Warner Home Video, exato, nos deu, para presentear o nerd, sim, uma miniatura mega boga do Batpod, rapaz! Olha só. O Batpod da motoca do Batman, Dark Knight, cara. Mega, mega fodástica. Super exclusiva, não vende em lugar nenhum. Eu não vi, sei lá, vendendo em lugar nenhum. Não sei que eu esteja enganado, mas nós vamos dar de presente para os nerds. Não vai ser dar de presente, vocês vão ter que fazer alguma coisa ridícula em troca. Isso, o que que é? Nós vamos reviver aquela campanha Demonstre o seu amor ao Jovem Nerd ou ao Nerdcast. Na verdade, não é reviver, porque se for no nível da outra, ninguém vai ganhar porra nenhuma. Ah, mas teve coisas legais na outra, cara. Ah, mas olha só, as pessoas têm que se esforçar mais. Olha só, então você vai fazer o seguinte, vai mandar uma foto, um vídeo, o que você quiser, para nerdcast@jovenerd.com.br, demonstrando seu amor para o Jovem Nerd. É importante ser criativo. Isso. Não adianta você fazer uma mega fotomontagem, isso whatever. A importância, os quesitos que serão julgados é a sua criatividade. Exato. E a sua audácia. Exato. Por favor, não façam nada para desrespeitar as leis públicas. Isso. Não depredem nada. Exato. Não escrevam nada na rua. Exato. É proibido, não. Façam de coração mesmo, com bom senso, uma homenagem ao Jovem Nerd neste ano de 2009. Já que você está tão feliz, estamos todos felizes, né? Mais ou menos, né, cara? Morreu o Ricardo Montalbão. Ô, cara! Steve Jobs não tá muito bem, Patrick Swayze pior ainda. É, o John começou aggressive 2009, né, cara? E tu não sabe quem morreu. Quem? Mais alguém? Não está. O personagem da revista em quadrinho. Ah, eles mataram o Bramstab, né? Darkseid matou. Olha, Darkseid, muito bem, eu tô por fora, cara, é uma pena. Mas ele volta, pode ter certeza. Ele morreu mesmo, cara. Não, cara, não morreu mesmo, você tá louco. Mas ele virou caveirinha. Não foi, um clone do mesmo. Tá lá o super-homem segurando ele morto, cara. Não, é clone, é qualquer porra, cara. Tudo bem que o super-homem sempre tá segurando alguém morto, né, cara? É, isso, exato. Não é novidade nenhuma. Blog volta com tudo em fevereiro, então... Hoje é dia 16, se você está escutando esse podcast no dia da estreia dele. Exato. Nós vamos estar recebendo as imagens por e-mail até o dia 29. Presta atenção. 29 de janeiro de 2009, dependendo de onde você estiver, já era. E aí o resultado será divulgado para vocês no dia 30 de janeiro de 2009. Excelente, então não se esqueçam, participam se vocês querem ganhar uma mega boga miniatura do Batpod para botar em sua estante. Demonstre seu amor para o Jovem Nerd. Seja audacioso. Primeiro e-mail de Fred Hugo, 20 anos, Belo Horizonte. Ele do Downloading, rapaz. O podcast sobre games que nós gostamos. É, sim. Ele falando aqui, ouvindo a discussão sobre o termo fanboy no último Nerdcast de vocês, me lembrei do fato importante. A quantidade de fanboys existente no mundo dos videogames é simplesmente assustadora. Ah, eu sei disso. São jogadores furiosos, prontos para irem até as últimas consequências em prol de um jogo, plataforma ou empresa. Meu Deus. Já houve casos noticiados de pessoas matando, se suicidando, fugindo de casa por não terem conseguido comprar um PS2 no dia de lançamento japonês, ou por terem sido impedidas por seus pais de jogar o tão amado Halo 3 e outras coisas freaks totais aqui. Isso já se classifica como uma doença, né, cara? Isso não é mais um amor. Ah, isso é um sinal que alguma coisa não está bem. Não está bem, né? Exato, né? Mesmo aqui no Brasil, a gente não escapa. No Now Loading, recebemos mensagens de fanboys raivosos dizendo que nós desfavorecemos a Sony, a Nintendo, a Microsoft por criticar as decisões de cada empresa, o ponto fraco de cada console, etc e tal. O assunto é tão recorrente e assustador que o Now Loading também fez um cast sobre essa casta de freaks. Olha aí. Olha que beleza. Que constantemente surpreendem e divertem nossas leituras de notícias, cara. Olha só. A galera de games é foda mesmo. Nintendistas, sonistas. Essa galera, cara... Todos babaquistas. Olha, cara, de nerd pra nerd, get a life! Muito bem, Rodrigo, 25 anos, jornalista, São Paulo. O real motivo para o qual envio este e-mail é sobre algo bizarro que ocorreu na última sexta-feira no metrô. Olha só. Enquanto escutava no meu iPod, os senhores falando que o pessoal nerd que curte cinema usa tênis verde. Eu falei isso, na verdade. Falou. Até aí tudo bem, pois eu também já tinha reparado nessas pessoas. Logo após vocês terem mencionado esse fato, BUM! Minha cabeça explodiu. Reparo em outra bela mulher sentada calçando um tênis verde. Olha só! Fiquei a encarando, mas ela não notava a minha presença, ou então estava te ignorando. Ah, claro. Foi quando eu percebi que ela estava lendo um livro com o título Conversas com Almodóvar. Olha só! Caraca, pra você ver. Típico, né, cara? Alarme de estereótipo, né, cara? Porra. Sim, uma pessoa com tênis verde estava lendo sobre Pedro Almodóvar. E ele diz que é um cineasta espanhol. Quem não souber isso tem que levar um soco na cara. Porra! Ou seja, um verdadeiro estereótipo daquilo que vocês estavam debatendo. Ai, sensacional. Vinícius Braga, não falou de onde é? Este último Nerdcast foi realmente fantástico, parabéns. E ele ficou empolgado com o Big Bang Theory, que ele adora e tal. E ele contou aqui mais uma cena bem nerd. Peraí, você vai tentar novamente contar algum pedaço sobre... Vai mesmo. Por quê? Porque você e o Carlos Volto tentaram contar trechos do Big Bang Theory no Nerdcast passado. E foi um fracasso. As pessoas, assim, teve gente falando, pelo amor de Deus, nunca mais falem nada. Nunca mais... Descrevam Big Bang Theory ou contem passagens, porque vocês são péssimos. Ai, ai. Mas é porque vocês são realmente engraçadas no programa e saindo da boca de vocês elas ficam horrorosas. Mas eu acho engraçado, eu adoro, cara. Certo, vamos tentar mais uma vez. Olha vai. Só, mas essa é boa, cara, olha só. O Sheldon, o Leonard, tava vendo a série Star Wars Clone Wars, a animação, né? Aí ele fala pro Sheldon, né, se juntar a ele, vem ver também. Aí o Sheldon fala, não, eu não vou ver porque ainda não vi o filme. E o Leonard, não tem problema, o filme não tem nada de essencial pra série. Aí o Sheldon, desculpe, mas eu prefiro ser decepcionado na sequência que George Lucas planejou. Ah, você é muito escroto, você que não tá rindo, cara, é ótima piada. A piada é boa, você que é horrível, cara. Eu vou botar tua risada na edição, então. Desculpe, mas eu prefiro ser decepcionado na sequência que George Lucas planejou. Márcia, 21 anos, Curitiba, Paraná. Queria comentar que faltou vocês citarem o nerd da TV, que é muito hilário e de uma comédia muito boa. Simplesmente Dwight, da série The Office. Olha eu aí. Falei, eu estava editando o Nerdcast e falei, esquecemos o Dwight. Exato, foi uma mancada, né, cara? Sempre com suas referências nerds, Battlestar Galactica, Heroes, Batman, Senhor dos Anéis, etc. Dwight consegue roubar a cena do grande Steve Carell várias vezes. E é sempre zoado pelo Jimmy, a Pam, né, aquela coisa e tal, a gente adora The Office. E ele, o Dwight, ele é um nerd weirdo, né, ao mesmo tempo, né. Mas ele é um nerd foda pra caralho. Sim, porque ele guarda uma faca no teto do trabalho, caso tenha algum... E ele fato. Consegue fazer as coisas, ele tem carro foda, ele vende pra caralho. Exato, né. Ele é foda, cara. Matheus Hakemen, analista de qualidade, São Paulo. Vou relatar o que minha namorada disse quando ouviu o Nerdcast pela primeira vez. Mas ele não vai relatar ainda. Primeiro ele continua escrevendo o e-mail dele dizendo que ele é mega nerd, principalmente por HQ, está aí o seu apelido. Agora essa mulher, há 5 anos. Essa mulher... Mulher, né? Que não é nerd e detesta todos os nossos hobbies. Na verdade, cara, acho que ela tá com problema com você. E nunca leu uma HQ. Uhum. Ela acha RPG coisa de maluco e até conhecê-lo não sabia quem era o Darth Vader. Uhum. Ou ela tá de sacanagem com essa cara, né, cara? Mesmo assim, nunca deixei de tentar despertar o gosto por essas coisas nela, inclusive apreciar os Nerdcasts. Oh. Escolhi para ela um episódio que não fosse muito nerd e peguei Histórias do Trabalho, o 90. Ó, oh, muito bom esse. Depois de ouvir inteiro e achar muita graça, ela vira para mim e diz: esses caras, eles não podem ser nerds. Eles são legais demais para serem nerds. Olha só. Desde então, sempre que pode, ela ouve os Nerdcasts comigo. E passou a ouvir os Monacast também, olha só. Olha só. Mas não, ela continua odiando todas as coisas nerds, menos o Nerdcast. Realmente o problema é com você, cara. Ai, meu Deus. Antes de mais nada, vou já dar a bibliografia de pesquisa deste Nerdcast, que é muito importante, devemos dar crédito. Cosmos de Carl Sagan, 111 questões sobre a Terra e espaço de Isaac Asimov, um livro de ciência do Asimov, não de ficção científica, muito bom. E um mega boga documentário, Como a Terra Foi Feita, do History Channel. Certo? Eu também quero agradecer a minha mente afiada e voraz, que vai tornar esse programa agradável, tirando isso tudo. Você acha que é um assunto muito bom? Boring pra se tratar. Não, porque eu estou aqui. Esse Nerdcast não pode ser considerado um Nerdcast de história. Por que não? Porque não tinha ninguém pra contar a história. Depois dessa eu vou embora, muito obrigado. A história é basicamente contada pela geologia. Então esse é um Nerdcast geológico. As rochas não mentem. Nosso não primeiro mentem. Nerdcast científico, né? Exatamente. Antes. Como de... assim? Como assim? Viagem no tempo foi o quê? Ah, porra! O planeta Terra, a gente tem que entender da onde que vem esta porra. Porque nós estamos aqui en passant, né? Nós estamos por um momento aqui, um breve momento, né? Ou não, né? Nós quem? Depende do que você acredita. Ué, nós aqui como seres humanos, não? Pé no chão? Depende, depende. Se você for Rosa Cruz... É interessante falar da origem do Sistema Solar, Azaghal, porque é uma coisa violenta e espetacular. Big Bang, megas explosões sempre, porque... ninguém pra ver. Mas não, hoje a gente vê. Será que realmente explodiu se não tem ninguém pra ver aquela história da árvore que só cai? Uma mensagem, se não há receptor, não há mensagem? Pra que é uma mega explosão, aquela coisa, aquela pirotecnia toda pra nada? Mas o engraçado é o seguinte, isso você ressaltou, é algo que a gente quer fazer nesse Nerdcast, que não é só explicar, a Terra veio disso, Pangeia, dinossauro... Eu não quero fazer nada. Não, mas olha só. Eu só quero escrotizar o assunto. Porque muita gente fala assim, ah... Mas como é que eles descobrem isso? Como é que eles sabem? Não tinha ninguém lá. É porque, justamente, a gente vai dar aqui uns exemplos... Não tinha ninguém, não. Tinha sempre alguém. Quem? Dinossauros. Não, antes? Amebas. Não, muito antes, rapaz. Alienígena. Observador de outro dia. Tinha sempre o que tu, olhando tudo. Essa parte toda da criação do Sistema Solar, da Via Láctea, ou o que seja, é o eu acho que, né? Não é? Claro que não. Não, cara. Você observa isso nas estrelas longínquas e você... Não, não, não, não. Eles observam uma coisa e viajam na maionese na outra. Eu esqueci. Não, não. Não, não é isso. É tudo teoria, né? É tudo teoria. Não é uma viagem total, porque os caras usam um certo embasamento científico do que eles observaram, mas eles não podem provar com certeza absoluta nada. Como não, cara? Isso é pesquisa científica. O cara pode pesquisar a vida inteira sobre o Big Bang, por exemplo, e aí um belo dia ele descobre que foi simplesmente magia. Pode. Não, nada impede. Até porque a teoria do Big Bang depende, se não me engano, da observação que eles fizeram com o universo se expandindo, não é isso? Daí que partiu a outra. Não tem... Eles não descobriram, ah, não, ali naquele ponto central é a origem do Big Bang. Não rolou essa parada. Você vai descobrindo evidências que te levam a fatos. É simples. Você descobre pistas que te levam a tirar conclusões. A conclusão de um cara depende da cabeça dele. Você sabe que dentro de uma estrela existe o fenômeno da fusão nuclear. Na verdade, até isso é inferido. Afinal, ninguém pode levar a provar, né? Então, matematicamente... Você vê consequências, você conhece... Matematicamente, cara, essa parada é o que me confunde. Você pode provar verdades com matemática. Mas é que a estrela tem uma fusão termonuclear dentro dela. Matematicamente provado? E fisicamente. Mas como? Brilho você vê o resultado 2 elevado ao quadrado. Você vê igual... Não! Teve gravidade dela e calcula a massa que ela deveria ter. Isso é aquelas megas pontas que o pessoal faz de vidros e nos ladrilhos, é isso? Olha só. Fusão nuclear. Você tem calor e uma pressão indescritível. Por exemplo, dois átomos que estão um do lado do outro croquetados. Que átomos? De hidrogênio, por exemplo. Tá tão quente, tem uma pressão tão grande, um peso tão grande sobre eles, que eles se fundem e criam um novo elemento. Mas por que acontece isso? É pressão, cara. Mas que pressão? Pressão, temperatura. Quem tá apertando? A quantidade de matéria que existe em volta deles. Eles estão entre bilhões e trilhões e quatrilhões de átomos. E aí o que acontece? Quando eles se fundem, você tem um resultado. Um novo elemento com outra massa nuclear. Agora ele tem dois ou mais prótons no seu núcleo. E liberação de energia. E luz. Certo. E calor. Ok. E é isso que veio do Sol até aqui. O Sol é uma porra de uma fornalha de fusão nuclear 24 horas por dia. E a gente recebe o resultado dessa fusão. Na verdade, até esses cálculos são teóricos. Porra! É uma lanterna gigante no Sol de Arway, mano. É porque tem vários cálculos matemáticos que o Sol, por exemplo, não se enquadra perfeitamente nos cálculos de massa. Então, e tem vários planetas que são chutados. Os caras não sabem a massa certa do Sol. Uhum. E tem descobertas, tipo, a parte externa do Sol é mais quente que o interior. As manchas solares são mais quentes que o interior. Porque ninguém sabe. Mas o que acontece com essa fusão nuclear? E dentro do Sol nascem elementos diferentes dos simples elementos de hidrogênio que o Big Bang criou. E quando o Sol morre e explode, ele joga esses elementos pelo espaço. É supernova. Sim, ele explode numa supernova, por exemplo, né? E o que acontece? Essa nuvem de matéria, gás e milhões de elementos diferentes vai ser um berçário de novas estrelas e planetas. Vamos supor que a gente aqui na Terra, o nosso Sol, né? Que na verdade é uma estrela de quinta grandeza. O nome da nossa estrela é Sol, né? Exato. Se a nossa estrela Sol explodir, sim. Quanto tempo essa explosão leva pra destruir o planeta Terra? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. É o tempo que a luz do Sol chega aqui. Se o Sol explodir, vai ser um show daqueles. 8 minutos vendo aquilo. Não, não. Você não vai ver porque a luz só você vai estar chegar... de noite e não vai ver. Só vai ver a sombra. Não, seu maluco. A luz da explosão só vai chegar 8 minutos depois. E você não vai ver a explosão. Você vai... morreu. Você vai ver um aumento de luz de 8 minutos e vai morrer. Vai tostar. Ah, é? Acontecem paradas fantásticas no universo e a gente nunca vê nada. Só fica desenhando. Desenhando? É. O cara pega um telescópio gigante e fotografa um borrão, um sistema solar na... pariu, aí vai alguém e faz uma arte daquele borrão. Uma arte? Não tem nada definido. Aqueles claro que tem, cara. Nebulosas, maneiríssimas, caras... golfinhos voadores, essas coisas. Golfinho voador, é ótimo. A destruição de uma estrela também pode resultar em outra coisa interessante, né? Que é o buraco negro. Ah, sim, mas não vamos entrar muito nesse assunto, senão fudeu. É porque tem uma teoria interessante em relação à criação do universo também, né? Que é justamente essa teoria de que o universo é cíclico, né? Ele é finito, porém eterno. Quer dizer, antes do Big Bang, existia um outro universo semelhante ao nosso, que foi envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. As estrelas começaram a envelhecer, implodiram, e à medida que as estrelas implodiram, criava buracos negros. Que o buraco negro, o que ele faz? Ele suga energia, ele suga luz. E esses buracos negros foram se ficando tão, tão densos, foram sugando tanta coisa, até que chegou num ponto onde teve uma grande explosão, que foi o Big Bang. Vamos voltar para o planeta Terra. Tá, imagina tá. O seguinte, não existe Sol, não existe sistema solar, certo? Porra nenhuma, só existe uma nuvem de gás liberada por uma supernova qualquer. Só tem um monstro na cabeça de polvo. Essa nuvem de gás, ela começa a se concentrar. A matéria começa a se aglomerar em algum ponto, né? Mais pesado. E esse ponto começa a chamar mais matéria, mais matéria, mais matéria. Isso pra mim não faz sentido nenhum, mas vambora. Por quê? Ah, cara, é muito subjetivo. Não, imagina uma nuvem sendo dragada por um ralo. Que ralo é esse? O ralo é simplesmente um momento em que existe mais massa e essa massa começa a atrair a massa que estava ao redor dela. Mas se você no universo não tem gravidade, não tem nada, como é que tem um ralo? Não tem um ralo. O ralo é a massa que, pela teoria do Einstein, cria uma distorção no espaço-tempo. Essa distorção funciona como um ralo, que atrai mais matéria. Na verdade, certo? É a massa com solidão. A massa tá sozinha pra se juntar. Massa atrai massa. Ela é sempre assim. Essa é a ordem da gravidade. Então, mas tem uma massa que atrai mais massa que outra massa. Sim, a que for mais densa vai atrair mais. Massas mais influentes. Com essa aglomeração de matéria, começa a haver fricção. Você tá com os átomos batendo no outro toda hora. Ser cientista é muito maneiro, cara. E aí começa a existir calor. Que é só eu acho que. Não, eu acho que, cara. Tá, vamos adiantar isso. Certo, a massa se condensa e vira uma estrela. Vira porque ela atinge uma pressão e um calor tão grande que começa a fusão nuclear. E isso libera energia para tudo quanto é lado. Deixa de ser um corpo no espaço, uma bola de massa, e vira um sol, uma estrela. Certo. Não faz sentido nenhum para mim, mas vamos lá. Desligasse o forno. Mas eu não consigo entender o que dá pressão. A própria massa. É que nem você entrar debaixo d'água. A água dá pressão em cima de você. Ah, mas eu não emito nada. Como assim? Eu não solto raios termonucleares. Né? Elas passam a emitir e depois começa a porra da fusão nuclear. Em volta dessa protoestrela existe um disco de matéria que eles chamam de disco protoplanetário. É onde vão nascer os planetas, entendeu? É mais matéria que vai se unir e a Terra é uma delas. Mega bola de fogo, certo? Certo. Lava. Rocha derretida, quente pra caralho. Praticamente a mesma temperatura da superfície do Sol, um inferno. Star Wars, sabe? Episódio 3. Uhum. Aquela merda. Mas o engraçado é o seguinte, como é que a gente sabe que esta porra aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás? Essa é uma boa pergunta. Até o século XVIII, quem respondia essas questões era a igreja. Sim. A igreja fazia uma suposição pelo Gênesis, pelo livro do Gênesis. 5.200 e poucos anos, ué. Olha aí. É, se você pegar o calendário judeu é marca desde a criação da Terra. Mas é a fonte de consulta deles, cara. É, tá claro. Errado, quem é que vai dar a resposta? Só Deus. É o único manual que tinha. Exatamente. Mas olha só que interessante. Como é que... É que legal. Como é que a gente descobre coisas que não tinha ninguém pra estar lá? O nome do cara era James Hutton, fazendeiro escocês que virou o pai da geologia moderna. O cara gostava de olhar pedra. Essa pedra é foda. Essa aqui é maneira e tal. E ele, viajando pela Escócia, ele descobriu formação rochosa. Que pela composição, pela inclinação, pela posição, tudo, pelas camadas de rocha que existiam, ele calculou... Isso aqui demorou muito pra chegar onde tá. Muito mais do que a igreja diz, cara. Veja onde o cara tava. Ele tava na Escócia. Você já imagina como tava o estado dele. Aí eu acho que essas pedras demoraram mais de 5 mil anos. Cara, ele notou que as pedras tinham um padrão de fundo do mar, coisa assim, que elas subiram, elas se ergueram do fundo do mar. E ele calculou que isso deveria ter levado no mínimo milhões de anos pra acontecer. Não tinha ninguém pra falar lá dele ou não, não? Pelo que eu acho, pelo que eu tô olhando aqui, essa pedra tem mais de 5 mil anos. Não é isso. Foi isso que ele falou. Não é isso. É porque você tá simplificando todo um pensamento científico. Mas ué, mas é simples. É coisa assim, essa pedra só existe no fundo do mar, mas ela está na superfície. Como? Ah, peraí. Como é que um escocês de 1700 e bolinha sabe que pedra que tem no fundo do mar, cara? Porque ele é o Aquaman. Não, eu quero saber como é que o escocês mergulhou pra ver lá. Não, eu tô dando um exemplo, não sei qual é o cálculo que cara, eu não vou... ninguém sabe nada. Olha, né, só. A história da humanidade é toda, ela é baseada em quem fala com convicção. Claro. Preste atenção, sabe por que os 4,5 bilhões? Agora eu vou te explicar direitinho. É. Quando se descobriu os materiais radioativos? Radiativos ou é radioativo? Radioativo tá no dicionário. Descobriu-se que o seguinte, quando um material radioativo se decompõe, ele cria calor. A descoberta era que a Terra seria cheia de material radioativo no início, quando ela era uma bola de fogo. E o que acontece? Quando o urânio se decompõe, ele se transforma em chumbo. Olha aí. Ele vai perdendo suas propriedades atômicas. O final dele veio a chumbo. E ele vira chumbo. E o que acontece? A decomposição dele não é a moda caralha, dependendo do sol, da chuva e tal. Não, ele se decompõe num tempo fixo, com uma areia caindo de uma ampulheta. Se você pegar um pedaço de chumbo, você consegue calcular quanto tempo essa porra levou de estado radioativo até virar chumbo, entendeu? É. Não tem como você falhar, não tem condições externas que mudem a decomposição do material radioativo. E ele passou a vida toda coletando materiais no mundo inteiro, comparando a caraca, relação. O cara passou a vida inteira catando chumbo? Chumbo, o exato. O cara era loucaço! Mas... era nerd, cara! O cara tá envenenado por chumbo e é pai da geologia moderna, cara! Exato, mas a cada cálculo que ele fazia, a idade da Terra ia envelhecendo cada vez mais, porque ele ia vendo a quantidade de chumbo que antes era material radioativo, entendeu? Então a conclusão final dele é aceita até hoje. 4,5 bilhões de anos. O chumbo não mente. Então a bola de fogo se resfria, leva... um tempo escroto, por causa da radioatividade, o material radioativo retarda o resfriamento. Com 100 milhões de anos de idade, a Terra... esfriou a cabeça. A parte de fora esfriou. Sim, a parte de fora, exato. A parte de dentro continua até hoje. É. Graças a Deus, senão a gente tá fudido. Essa rocha resfriada começa a exalar dióxido de carbono, tá? E fumaça, fumacinha pra tudo quanto é lado. E algum vapor d'água, pouco. Tanto que muitos cientistas não acreditam que isso seria necessário pra encher a Terra d'água. A teoria aceita hoje é que a nossa água veio de Marte. De Marte. A nossa água teria vindo congelada em meteoros de gelo lá de cima. E essa teoria realmente não é comprovada. Isso é algo... Ah, isso aqui é whatever. Essa é um... É que nem... Então Marte também é possível, tanto quanto... É possível. Que Marte tenha sido igual a Terra? Não, que tenham jogado água de Marte pra cá. Ah, uma mangueira gigante? O fato é que a gente sabe, através de cristais de zircônio, de 4 bilhões e tantos de anos atrás, tem impressões digitais de água. Então a gente sabe que há 4,4 bilhões de anos atrás tinha água aqui. Isso é o que a gente sabe. O fato é que a água caiu na Terra, ela não virou água, né? Ela virou vapor, imediatamente. É claro. Ainda era quente de na crosta da Terra, né? E a Terra ficou coberta de vapor d'água. Uma bola fora de foco. Tinha atmosfera, dióxido de carbono, céu avermelhado. A pressão atmosférica nessa época era tão forte que esmagaria a gente que nem pizza. Era um ar pesado de se respirar. Era um clima pesado, né? Que pariu, cara. E aí, cara, de repente... chuva. Choveu, choveu por milhões e milhões e milhões de anos. Choveu durante milhões de anos. Imagina como é que ficou São Paulo, né? As piadinhas hoje estão tão pesadas. A Terra vista do espaço não era azul ainda. 90% da superfície, água, certo? Certo. Os oceanos eram ricos em ferro. Então a cor da água era verde. Eu falei. Falou o quê? Verde. Você falou verde? Tá gravado aí. 90% da superfície. 90% da superfície. falou sim. Porque se a Terra cheia de água não era azul, a outra cor é verde. A outra cor é verde. Essa fantasia é ótima. Você sabe o que é um vulcão, certo? Eu acho que eu sei. Você acha que você... É uma válvula de escape para o planeta não explodir. Muito bem explicado. Exatamente, você tem uma abertura até o núcleo da Terra, que ainda é líquido, magmático, ferroso. É. E quando a pressão nessa merda aumenta, ele tem que cuspir, lava... Nem panela de pressão, é igualzinho. Exatamente, senão a Terra explodiria. Como... Só que na panela de pressão, o núcleo é de feijão. Ai, meu Deus. Que não deixa de ter ferro, né? Excelente. Então, justamente, a Terra, obviamente, tinha milhões de fissuras e vulcões primitivos que expeliam material que estava ainda muito quente no núcleo. Se a Terra já é hostil hoje, calcule nessa época, né? Porra! E aí o que acontece? A gente teve pela primeira vez a criação de um novo tipo de rocha que não existia na Terra. O tipo de rocha que existia, que separava a água do magma, é uma pedra fodástica, chamada basalto. Porra de uma pedra que, cara, nem o Hulk Hogan levanta. Olha o que tu tá falando, cara. Eu tô falando. Tu acha granito pesado? Depende do tamanho, né, cara? Muito não, paralelepípedo de granito. Ah, sim. Tu acha pesado? Não. Depende do granito. Mano, você não acha granito uma pedra pesada? Depende. Você não vê aquelas pedras porosas você passar no banho e tal? Não, aquilo é uma pedra leve. Olha só, o granito depende do tipo, ele é denso ou menos denso, mais poroso ou menos poroso. Sim, tudo bem. Mas em forma geral, o granito, para a natureza, é uma pedra levíssima. Certo, correto. Que nasceu com essa interação da água com o magma. Pra você ter noção, a diferença de densidade entre o basalto e o granito é maior do que a diferença de densidade entre a água e o ar. Você vê, o basalto é uma porra escrota de... Que segura, né, cara? É a nossa proteção entre magma e... E nós. E nós, e água. Uma camada de basalto. O que acontece? Quando o granito começou a ser criado, ele, por ser leve, ele começou a se colocar acima do basalto. Era porque ele era mais leve ou porque ele é mais bonito? O basalto é meio feio. O granito é cheio de cores e firulas, né, cara? Então, cara, o granito foi o que construiu os continentes da Terra. Pouco mais de 3 bilhões de anos atrás, começaram a erguer dos oceanos continentes. Tirado de granito. É. Sem vida, né? Sem nada. Porra nenhuma. Pedra. Super-homem. Que nem um super-homem lá. Aquele do super-homem, exato. A ilha de Kryptonita lá do Lex Luthor. O que que aconteceu daí em diante? A gente acredita que desde que a gente tem água no planeta... A gente, você e seus cientistas. Desde que tem água, existem organismos unicelulares lá, vivendo daqueles depósitos de... Sabe aquele no fundo do mar que tem aquela fumacinha? Fumacinha. Com fendas termais, e sai aquela porra de fumaça, aquele vapor de magma na água, esquenta a água e tal. Sei. Aquilo é um habitat bom pra micro-organismos. Acredito até que a lua Europa, talvez, ou Io, sei lá qual que é, a lua de Saturno... Europa, tem... Europa, que Europa. Na verdade, é satélite natural, não é lua, né? Lua é a nossa. Não, pode ser chamar de lua. Pode? Pode. Pode? Pode, não, pode, cara. De forma genérica. Pode chamar de lua? Pode chamar de lua. Então você pode chamar qualquer estrela de sol agora. Não, não, é diferente. Sol é sol. É lua outro... é lua. Não, a nossa lua é que nem a gente chama Deus de Deus, não tem nome, é Deus, entendeu? Não, a nossa lua é... Eu considero o nome de lua, né? Em latim. Whatever. Não, calma aí. Isso é importante, cara. Pode chamar de lua. Ah, é que nem bombril agora. Caraca. Eu tenho bombril azolama, mas na verdade o nome é palha de aço. É que nem gilete, pô. Compra Danone. Você quer iogurte, mas chama de Danone. É isso. Eu vou pegar aqui, ó, Isaac Asimov, 111 questões sobre a Terra e o espaço. Se não todo satélite, você vai chamar de Sputnik agora. Que Então, a vida a gente não sabe, né? Mistério foda, como surgiu. Esse é o maior mistério. Católicos sabem, teoricamente. Pra eles não é mistério nenhum. Depende da religião, sabe? Mas pra ciência é mistério. Rosa Cruz. Certo. Mas então, vamos levar em consideração que a vida já existe e ela já está evoluindo nesse mar de ferro. Certo. Tem uma forma de vida que vai completamente mudar todo o planeta. Olha só que foda. Uma vida. Mas quem é? Imagina uma pedra arredondada cheia de limo. Isso é um ser vivo. Existe até hoje. Chama-se estromatólito. Basicamente, uma camada de bactérias... micro-organismos, elas se alimentam de luz solar e secretam uma espécie de sedimento rochoso. Caraca, tem uma jurada do Silvio Santos que hoje em dia se alimenta de luz solar também. Ela diz que se alimenta, né? Ele conhece, né, cara? Aí o que acontece? Ela vai crescendo. Ela vira como se fosse um pedaço de rocha mesmo. Uma pedrinha. Fica em águas rasas e praias. Certo. O que que essa filha da p*** faz quando recebe luz do sol? Fotossíntese. Olha só, jovem. E que beleza. E essa forma de vida, os estromatólitos, tinham em todas as praias do planeta. Tudo. Dominaram. E não fizeram nada. Né? Não, fizeram sim. Agora que tu vai ver. Com a fotossíntese, o que que eles jogam na atmosfera e no mar? Oxigênio. Olha que maravilha. E à noite eles respiram tudo de volta. Não. Não é? Respira gás carbônico. Presta atenção. A fotossíntese, você respira gás carbônico e cospe oxigênio. Sim. e à noite. Whatever, deixa eu seguir em frente. O que acontece com o ferro que tinha no mar? Ele é oxidado. A água vai se tornando de verde para azul, assim, enche de oxigênio. O mar, a terra ficou azul. Por causa dessas pedras respirantes. Inundou o oceano de oxigênio e acabou com o ferro. E o que acontece? Logo depois o oxigênio começa a ir para a atmosfera. E ela se dilui todo o gás carbônico e finalmente nós temos um ar limpo. Fantástico. Certo. Cadê esses bichinhos? Dessas pedras. Mudaram o planeta, cara. Foda. Eles existem até hoje. Se você achar um, você cara... Você tá fascinado com isso. Agradeça. Caramba. Cara, isso é muito foda. Todo mundo devia ter um limo desse em casa, né? Pô, cara... Devia venerar esse... Se você vê um desse, venere. É, cara, esse é o nosso deus, cara. É verdade, permitiu, cara, vida em nosso planeta, né? O grande limo. Qual é o nome dele? Estromatólito. Cara, aí, é o nome de deus mesmo. Como é que as pessoas sabem que isso aconteceu? Chute. Se não tinha ninguém? Por quê? Quando se descobriu que o estromatólito não era só uma rocha com limo, era sim um ser vivo... Na verdade, uma entidade cósmica, quase. Sim. Um avatar de Deus. Arauto, né, cara? Superior. Começaram a descobrir que várias formações rochosas que eram naturais de se conhecer na Terra eram, na verdade, estromatólitos fossilizados. E eles dataram essas rochas de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, sabe-se que eles existiam nessa época. Não é? Fantástico como se descobre? Não é chute. Certo. Mais para uma dedução do que para um chute. Mas nada impede dos alienígenas terem vindo aqui jogado estromatólito na Terra. Toda, né? Tá bom. Existe uma teoria que fala isso também. Saíram semeando estromatólitos pela terra. Pode ser. É uma jogada de mestre, cara. Espera 3 bilhões de anos. Todo... Cara, de repente eles não estão fazendo nada. Todo ferro que é minerado hoje, várias jazidas de ferro, mineração. Esse ferro é remanescente dessa época. Mas são estromatólitos? Não, olha só. O ferro era do mar que foi limpo e oxigenado. Aham. Uhum. Esse, o ferro que ficou depositado no fundo do mar... Calma aí. A água virou água oxigenada? A água foi oxigenada. Então deveríamos ser todos loiros. O que aconteceu nesse meio tempo? O primeiro supercontinente da Terra não foi a Pangeia. A Pangeia é aquele esquema do... Você lembra? Pangeia, todos do planeta, os continentes do mega continente, né? Isso. Que a gente, todo mundo, quando é criança, olha pro Atlas e aí acha que fez a descoberta do milênio. Exato. Que você percebe que no Brasil ele encaixa ali na África. Exato. E depois você descobre que isso é o Pangeia. Você sabe que isso aconteceu sempre, desde que tivemos mapas acurados da Terra, e era considerado pela comunidade geológica como coincidência. Quando não se acreditava... Cara, eu, quando era moleque, tava olhando o Atlas, acho que minha mãe tinha comprado pro ano seguinte, né, o material escolar. Uhum. E aí eu tava folheando, né, o material do ano que seguinte. E aí, cara, eu olhei assim o Atlas, né, do Mapa Mundi, né, e vi lá Brasil, né, uhum, e África. E eu cortei o Atlas. Pra que tentar encaixar? Encaixou. E eu falei, caraca. Tomei um esporro foda que o Atlas era zero bala. Ai, meu Deus. Foi uma descoberta desgraçada. Acabou ficando com a ciência nisso, né? É. As pessoas que acreditavam nisso no início eram ridicularizadas, até meados do século XX. Aí. Toma aí. Eu era ridicularizado, cara. Mas antes da Pangeia, existiu outro supercontinente, a Rodínia. Você tá brincando. É. Os continentes, eles estavam juntos, se separaram e se juntaram de novo, se separaram de novo. Sério? Sério. Foda, né? Mas ele, peraí. Imagina o seguinte. Era uma mega ilha, mega continente concentrado no hemisfério sul. Certo. O resto, água. Nessa época, a Rodínia era um continente sem vida. Quem deu esse nome? Ah, sei lá, porra. Deveria parecer uma roda, rodinha. Nossa. Só você pode ser engraçado hoje. Meu pai tinha um amigo que o apelido era Rodinha. Eu nunca quis saber por quê. Eu ia falar isso agora. Rodinha? Rodinhas. É. Sem comentários. Existia um paradoxo geológico que era o seguinte. Você achava fósseis de espécies iguais na América do Norte e na Inglaterra, no Brasil e na África, na costa, né? Certo. Isso não fazia sentido. Por exemplo, um deles é aquele... Trilobita. Conhece o trilobita? É um tatu esquisito. Dizem que acharam uma pegada de um astronauta num trilobita. Vocês nunca ouviram falar disso, não? O tamanho da palma da sua mão, porra. Tu viu como é que ele ficou? Nego encontrava fóssil de trilobita, que era um bicho de água doce, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não faz sentido. Sim. Como é que um bicho de água doce vai nadar um oceano inteiro até lá? Isso já botava minhoca na cabeça deles, né? Então, quando não sabia que existia a deriva continental, que os continentes andavam, né? Isso foi ser desvendado só na Segunda Guerra, quando eles fizeram mapas do Oceano Pacífico para os submarinos americanos navegarem, é que eles descobriram as fissuras das placas tectônicas e etc. Certo. Mas o que acontece? Antes da Pangeia tinha Rodinha. A Rodinha, que fez uma merda foda na Terra. Calma aí. O que eu quero entender é o seguinte. Nós tínhamos uma ilha gigante, redonda. Certo. Se a gente fosse patrocinado, eu podia dizer que era a ilha da... Essa ilha quebrou e virou vários continentes? Hércules tem alguma coisa a ver com isso? Hércules separou os continentes, cara. Ela realmente quebrou e separou. Mas antes disso, ela fez uma... foda na Terra. O que acontece? Como ela era no Hemisfério Sul, ela bloqueou as correntes marítimas ali e tal, no Sul, e fez com que as temperaturas caíssem pra caraca. O Polo Sul começou a congelar. Quanto mais ele congelava, mais superfície branca, mais luz do Sol era refletida pra longe da Terra, não absorvida pela Terra. Certo. O que acontece? As temperaturas da Terra inteira começam a cair. E a Terra virou uma mega bola de gelo. Virou ela era do congelou gelo. Completamente. Não congelou só nos continente. Congelou completamente o oceano. Tinha uma crosta de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. Em todo o oceano. Virou uma bola de neve. Isso foi 700 milhões de anos atrás. Quase 90% da... todas as formas de vida da Terra foram extintas. Quem que não morreu nessa? Pois é, cara. Quem que não morreu? O heterocítrio morreu? A pedra lá? O heterocítrio. Cara, os tromatólitos devem ter sobrevivido, porque eles estão até hoje aí. Veja você. É foda, né? Sobreviveram. Essa é mega era do gelo só acabou quando começou a haver a separação dos continentes. Separa os continentes, você tem magma ali aparecendo nas fissuras e esquentando novamente, né? Porque ficou gelo por fora, uma bola de gelo por fora, mas por dentro o nosso ainda núcleo... era quente. Magmático, ferroso, tava lá. Tava lá. Era um petit gâteau. Exato. Beleza, mas aí a Ilha Redonda... ela... quando ela começou a se quebrar, as temperaturas aumentaram e o gelo começou a derreter. Certo. E aí o que acontece? Uma coisa espetacular. Mas aí começou vulcões infernais no meio do gelo. Vulcões infernais. Uma cena daquelas também. Que leva milhões de anos, mas... certo, mas... Nada que você possa botar uma cadeira de praia e ficar assistindo. Meu foguete de temperatura vai ser muito doido. Né? Porra! O nego reclama que de manhã faz calor e de noite faz frio. Eu queria ver nessa época, né, cara? Nessa época... aconteceu a explosão cambriana, que foi a maior diversidade de formas de vida que jamais existiu na Terra. Peraí. Passou-se um tempão de lava jorrando e gelo derretendo. Imagina o seguinte, aquele mega continente se abrindo, certo? Certo. Entre as camadas de continente que estão sendo empurradas, criou-se mares rasos e quentes. Ah. Nesses mares aconteceu a explosão cambriana. Foi uma mega explosão de diversidade, começou a nascer bicho de tudo quanto é tipo... Mas por nem que... hoje em dia existe tanta diversidade quanto existiu. Mas por que surgiu isso? Porque o que acontece? Você pegar uma fatia de pão de forma, botar numa poça d'água atrás da sua geladeira por uma semana. O que acontece? Nojo, né? Eu acho que seria porque as poucas formas de vida que sobreviveram estavam se multiplicando exponencialmente. É a mesma coisa que acontece com esse pão de forma. Alimento, calor, umidade. Você cria um ambiente perfeito para a proliferação da vida. Então o pedaço de pão vai encher de... fungos e bactérias e mil formas de vida que vão nascer ali atrás da sua geladeira. Foi o que aconteceu. Esse momento criou uma estabilidade climática ali para esses animais absurdos. Então começou a nascer animais vida. Não, né? Sim, eles começaram a se tornar animais mas, de organismos. Aí tinha lá um mar quentinho, começou a pular galinha, vaca. Não. A vida toda era debaixo d'água ainda. Então. Mas nessa época... Mas começou primeiro a amebinha, não sei o que lá. Isso é o que existia antes. E aquela pedrinha respirando que nem louca. Tava lá, né? Né? Provavelmente. Nessa época é que começam a surgir os primeiros animais com esqueletos, cascos, dentes, olhos. É a primeira vez que um ser vivo começa a comer outro ser vivo. Você não acha isso meio esquisito? Por quê? Porque do nada começou a surgir vida. Não é do nada, você pela primeira vez você tem um cara, ambiente. Cara, se você deixar um pão mofado atrás da geladeira, pode deixar por quantos milhões de anos for, cara. Não vai comer ninguém. Porra, mas não é assim, cara. Você tá não, olha que vai, hein? Olha que vai. Você acha que não pode ter nenhuma outra influência externa? Tá, você quer que quê? Vê uma nave jogando mil animaizinhos. Podes um pra comer o outro, tá bom. Mas esse processo todo que você explica, parecendo que foi 2 dias, demorou quanto tempo? Isso levou mais de 250 milhões de anos. Ah, sim, é porque você parece tem que dar um negócio meio esquisito. Não, pô, você tem que dar aí um tempo para as coisas acontecerem. Por exemplo, a densidade do oxigênio na atmosfera, por causa das pedrinhas aí, ficou tão grande que... Essa pedrinha é importante. Estromatólito. Ninguém fala disso. Ninguém, cara, ela não tem crédito. Não, isso é esquisito. Quer falar de Homo sapiens, essa porra toda que não acrescentou nada. Porra, né? Nada de macaco coçando a bunda o dia inteiro. A porra da pedra que tornou a vida possível, ninguém nem aí. Ninguém tá nem aí. É, a pedra já era viva, né? Mas ela tornou a diversidade possível. Sim, ela que fez tudo ali. Sim. Se ela se recusasse a respirar... Tá certo. Então a densidade de oxigênio na atmosfera ficou tão grande que ela criou uma camada de ozônio na parte superior da atmosfera. Certo. E o que, que a camada de ozônio faz? Ela filtra os raios malignos. Ultravioletas, sim. Porque antes, se um bicho pulasse pra fora da água... Fritava na hora. Bombardeado de ultravioleta, fritava. A camada de ozônio criou um escudo. Então, isso possibilitou que a vida pudesse começar a sair da água. Obviamente não vem um sapinho, um peixinho com pernas e pulou pra fora da água, que nem a apresentação dos Simpsons, né? A gente tem que falar primeiro de vida vegetal, né? Foram as primeiras formas de vida que saíram da água, né? Certo. E a vida vegetal começou na água, nos oceanos? Sim, sim, claro. Estava lá no fundo dos oceanos. Grande parte das formas de vida, organismos, animais, eles se alimentavam também de vegetais. Foi na explosão cambriana que começaram a nascer os predadores. Olha, animais só comiam outros animais. Sempre tem um oportunista. Né? Porra. Uai. Agora você vê, né? Assim, é a natureza do nosso planeta mesmo, né? A pedra que não fazia nada, a não ser se alimentar de luz e respirar, ninguém fala. Dos bichos que vieram escrotizando, matando, sim, anarquizando, aí é uma festa, cara. O estromatólogo era tão pacífico, né? No filme lá, Jurassic Park, não tem nenhuma pedrinha respirando. Só tem Velociraptor. O nego adora Velociraptor, rasgando, comendo, destruindo. Ai, ai. É a história do nosso planeta, é a história da nossa civilização, cara. É, muvuca e morte. Agora você me lembrou do clipe do Pearl Jam, Do The Evolution. Já viram esse clipe? Não me recordo. Cara, vejo esse clipe que é muito maneiro. Fala sobre evolução e exatamente o que você tá falando aí. E tem os estromatólitos? Não, não tem. Mas tem a destruição. Olha aí, merda. Era um segredo essa porra de estromatólito. Onde é que você descobriu isso, cara? Certamente quem falava de estromatólito na época da Inquisição era queimado vivo. Ah, claro. Cara, nem terminava de falar o nome, cara. Começava estroma e já tava na fogueira. Estromatólito é o deus vivo. É. O deus que respira. Deve significar isso, estromatólito. Estômatólito. Estamos há 300 milhões de anos atrás. O que acontece com um escudo ultravioleta, a vida começa a sair da água. Em forma de vegetais e tal. Eram plantas saindo da água. Plantas, exato. Algas. Limos, algas, assim, começam a nascer, a crescer pra fora. Corais também, não? I don't know. Bom, elas iam se transformar no tipo de vegetal que a gente conhece. Nesse período de 300 milhões de anos atrás, eles chamam de período carbonífero. Foi quando a Terra virou um mega pântano escroto. Quer dizer, escroto não, porque antes não tinha nada. Então era maneiro. Antes era uma mega pedra escrota. Exato. Então era assim, terras inundadas, as primeiras plantas altas, grandes, aquele árvores. O gelo todo derreteu, né, cara? Porra, exatamente. Então você imagina o seguinte, olha que maneiro. Dessa era, o que a gente herdou? Quando uma planta morre num pântano, numa área úmida, o material não consegue se decompor exatamente, né? Como uma folha seca e se decompor. Vira pó, é do pó, pó, é. Pó, pó, né? Ela vira um musgo escroto, sabe? Uhum. Vira um mega musgo. O que acontece? Esse musgo, quando foi sendo enterrado por outras camadas de sedimentos, musgo etc, escroto, né? Musgos escrotos. E eles passaram no subterrâneo, mega enterrados, por mais de 200 milhões de anos, essa porra virou carvão. Olha só. Todo o carvão que a gente tem hoje, que é um mega combustível fóssil pra gente, carvão vegetal, diesel mesmo. Uhum. Tem outro carvão? Tem mineral, né? O que você tá falando é o mineral. O vegetal é quando ninguém pega, corta a árvore e enfia naqueles forninhos. Eu falei merda. Ai, meu Deus. É lá, daí, esse é o carvão mineral. Faz mais sentido, é verdade. Piada de carvão, é verdade. Edifica, sedimenta, etc. Carvão vegetal é o do livro do Sebastião Salgado, das crianças. Lá. Aquele que a gente compra o churrasco é o quê? Vegetal. É madeira queimada. Né? É, madeira queimada. O carvão mineral que a gente encontra lá... Aqui no Brasil, só no sul. São as minas de carvão. Carvão a gente herdou dessa época, desses mega pântanos que foram enterrados, né, depois. Cara, a China tem muito. A China tem mina de carvão que pegou fogo, os caras vedaram a mina continua pegando fogo até hoje. Caralho, sério? Realmente, sério? Né? Não tem como parar o fogo. Não tem como apagar o fogo, os caras não interessam, foda-se. Vier da mina, maior o fogo vai apagar. Aí eles abrem de novo. Caralho. E morre uma galera nessa brincadeira. Morre nego direto. A gente também herdou outros combustíveis fósseis, petróleo, gases, essas coisas também são. A gente já estudou isso. Não, ainda não, porque ainda não tem dinossauro. Não, mas também não é só dinossauro. Petróleo não é só dinossauro, é. Sabe? Não, cara. 240 milhões. Peraí. E aí a gente tá no Pangeia já? Ainda agora não? Sim, entramos na Pangeia. A Terra juntou de novo, bateu? A Terra bateu e juntou. Mas ela vem na pegada? Não, ela vem devagarzinho? Não vem na pegada. Tem algum dinossauro olhando e fala, ih, rapaz, vem encostar. E aí faz pim. Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Você sabe que a Islândia é o pico de uma montanha entre duas placas. A placa continental da América do Norte e a placa continental da Europa. Uhum. E a Islândia é no meio. Certo. Você anda de uma pra outra, assim, uhum. Um passo pro outro. Tem umas rachaduras na Islândia, de mais ou menos entre uma parede e outra, da fenda tem uns 3 metros. Isso aconteceu em mais ou menos 8 mil anos, essa fenda se separar esses 3 metros. Mas ele já tá separando. Tá separando, sem parar. Não, mas calma aí, eu tô falando na juntada ainda. Não, mas na juntada... Então, você não vê. É muito lento, cara. Você não bota na cadeira de praia e vê os... Então era aquele esquema do dinossauro mais novo falar... Na época do meu pai, aquele continente era bem mais longe. O que acontece? Durante a existência da Pangeia, aconteceu o evento mais cataclísmico que a Terra já viveu. Mas peraí, a Pangeia foi quando grudou tudo ali na África, né? Não, ali na África. O Brasil... Teoricamente, para grudar na África. Eles acreditam que os Estados Unidos e o Canadá eram o coração da Pangeia. E isso que acreditam são os Estados Unidos, né, meu? Não, cara, isso é cálculo de deriva continental, porra. Sim, bota sempre ele no centro do mapa. É, né? Eu convido isso, cara. Durante a existência da Pangeia, aconteceu o evento mais cataclísmico da Terra. Não foi o asteroide. Vulcões na Sibéria. Aconteceu alguma parada lá no núcleo da Terra? Que não tem nada a ver com Pangeia. Não, mas foi na época que era tudo junto, Pangeia. Mas a Pangeia não tem culpa. Não, a Pangeia não tem culpa nenhuma. Mas o que aconteceu? Subiu uma pressão foda. Alguém fez merda lá embaixo. Sim. A cadeia gigante de vulcões no que é a Sibéria hoje, no, né, nesse local, entrou em erupção ao mesmo tempo. Certo. Cobriu a Terra de cinzas, detritos. Morreu todo mundo de novo. Exatamente. Pedras e só. Pedras respirando que sobraram. Esses vulcões ficaram em erupção mais de 1 milhão de anos. Caraca, cara, isso é um evento. Pra porra, tu imagina, cara, assim, porque hoje em dia já é uma parada fantástica um vulcão que cospa ali 5 minutos. Sim. Tu imagina um bicho berrando. Não, uma cadeia. Centenas, milhares, bilhões. Ficou Mordor, cara. Caraca, que parada sinistra, que planeta. 90% de toda a vida na Terra. Mas é sempre 90%. Foi pro cara. Cara, é impressionante como a Terra morreu, quase morreu, né, várias vezes. Só sobraram uns areolitos ali. Eles são fodas, cara. Eles e mais algumas amebas e... Na verdade, a Pangeia tava acontecendo, tava se juntando nessa época. E aí, quando acabou, tava lá a Pangeia bonitinha. Mega ilha gigante. Mega ilha gigante. Aí veio o Hércules. Você não sabe que o Hércules separou os continentes? Falando sério. É um dos 12 trabalhos? É? Não, separar continente... Dudu, me ajuda. Eu me cara, eu realmente não lembro. Olha aí, tô maluco. Os animais que sobreviveram a esse cataclisma... Animais não, né? Criaturas. Animais não tinha uma vaca que sobreviveu ao cataclisma. Pequenos animais. Pequenos animais. Eles iriam crescer a um tamanho colossal, porque eles iriam se tornar os dinossauros, exatamente. Mas eles cresceram dessa forma absurda por quê? Porque eles simplesmente tinham espaço? Ficou vazio. Ficou vazio, ele podia crescer à vontade. Na verdade, isso se define pelo clima da Terra, entendeu? Clima úmido, quente, vulcões, eles conseguem definir que isso causou o crescimento de organismos gigantescos, né? Que encontravam comida em abundância, tal, não sei o quê. Acabou sendo uma merda foda pra eles. Por quê? Porque depois, quem morreu primeiro foram os mega-organismos que precisavam de mais comida. Mas enquanto eles viveram, viveram bem pra caralho. Mas, há 65 milhões de anos atrás, olha que maneiro. Como é que a gente sabe que os dinossauros morreram de repente? Os arqueólogos... É o mega-cometa. Isso. Ninguém sabia. Até recentemente. Foi comprovada a teoria. Não, até 1822, ninguém sabia que existia o dinossauro. Que foi o primeiro fóssil de dinossauro achado. A teoria do cometa não era muito aceita. Mas ela não era muito aceita por quem? Pelos dinossauros. Pô, ah, nunca vai vir um cometa aqui na tarde. Isso é uma historinha pra boi dormir. Porque o Jor-El ficou avisando, né? Sei lá, o dinossauro de branco. Olha, cometa! Olha, atenção, cometa! Eu já ouvi, pesquisei. Ele mandou um mini dinossauro numa cápsula. E depois eles voltaram aos dinossauros. Caraca! Que volta que você deu nessa cara. O Dudu tá se matando. Você falou que até 1800 e pouco ninguém acreditava nos dinossauros. Nem sabia que existia. Não sabia que existia. Aí algum dia alguém tava cavando, achou um osso gigante. Cara, achou um dente. Gigante. Um dente grande que ele começou a pesquisar que porra era essa. Assim, um dente grande, você diz o tamanho da cabeça dele. Não, que tamanho da cabeça, porra? Tamanho de um polegar. É, porra, mas aí é um dente de urso. Sim, mas ele foi pesquisar, foi comparar com um dente de urso. Ah, esse dente não é de urso. Ele descobriu que o dente era parecido com um dente de lagarto. Aí começou toda essa história. Caraca, cara. A ciência dá muita sorte, né, com as pessoas que participam dela, cara, porque se eu tô cavando, vejo um dente. Forever próximo. Quantas vezes acho que não aconteceu? Com certeza. Sim, sim. Eu só ia me impressionar se eu estivesse cavando e achasse um osso do meu tamanho. Aí eu falo, porra, alguma coisa aconteceu aqui. É, sabe a história do bichinho lá que eles encontraram na Inglaterra, nos Estados Unidos? Uhum. O cara era um explorador, um geólogo, adorava esse negócio de catar fóssil, e aí, de repente rolou uma pedra na frente dele e tinha um fóssil na porra da pedra. Caraca. Aí ele foi, subiu por onde a pedra caiu, e lá é no Canadá isso. É o maior fonte de fósseis que existe no mundo. O nego já achou mais de 100 mil fósseis lá. É a maçã, né? A maçã do cara fez a pedrinha. A maçã foi a pedrinha. Tem muita coisa que a gente descobre por cagado e muita coisa que a gente não descobre por cagado também. Muita coisa tá aí perdida e sem querer alguém jogou fora um pedaço de osso e deixou de descobrir o elo perdido, né? Ah, é. Imagina quantas, né? Camadas sedimentares. Sabe o que é uma camada sedimentar, sim, né? Assim, a terra vai, os sedimentos vão se acumulando um em cima do outro e você basicamente quando escava, você vai vislumbrando várias eras da terra. Uma timeline, exatamente. Entre 230 milhões de anos atrás e 65 milhões, milhões de anos atrás, nessas camadas todas você encontra osso de dinossauro. Certo. De 65 milhões pra cá, acabou. Não tem mais. Tanto não tem mais osso de dinossauro, como não tem mais vestígio de 75% das formas de vida que existiam. Que já é uma melhora, porque normalmente seria 90%. Exato. Aí o que acontece? As pessoas falaram, cara, aconteceu alguma merda inacreditável. Há 65 milhões de anos, né? Alguma coisa mudou drasticamente. Existiam teorias de mudanças climáticas repentinas ou qualquer porra, assim, mil coisas. Só que a teoria do impacto... Cometa gigante. Começou graças ao elemento irídio. Sabe o que é o irídio? Não, é um elemento que se encontra pouco na Terra e é facilmente encontrado em fragmentos de meteoros. Pedaço de pedra alienígena. Aí o que acontece? Existe o que eles chamam de camada mortal lá, que é a camada onde os dinossauros morreram, né? De 65 certo. Milhões de anos atrás. Os dois cientistas lá... Tem um nome maneiríssimo que você não sabe, né? Eu sei... Porque nem adoro esses nomes, Ground Zero. Não, eu sei, né? Em inglês é Tombstone Layer. Aí, viu? É a camada da... Da pedra morta. Que pedra morta? Da lápide. Lápide, né? E aí o que acontece? Cientistas encontraram nessa camada uma concentração de irídio espetacular. Em alguns lugares, né? Certo. E aí eu falei assim, porra... Ninguém falou alienígenas vieram aí e escrotizaram, né? O que... Alguma coisa depositou esse irídio nessa... Será que é coincidência? Será que caiu um meteoro gigante nessa época? E quem sabe as armas dos predadores... Falta irídio pra tudo quanto é lá. Aí o que acontece? Isso era uma teoria, não tinha comprovação, era uma conjectura, como o Blue Hand falou aí do sol e o cara. Então o que acontece? Desde a década de 70, por causa de mapeamentos ali de fundo de mar pra exploração de petróleo ali no México, pessoas encontraram algo que se assemelhava a uma cratera ali no Golfo do México, debaixo d'água, sabe? Inicialmente era um anel de 70 quilômetros de diâmetro. Mas aí quando estudos melhores foram feitos na década de 90, eles descobriram que essa porra tinha mais ou menos 180 quilômetros de diâmetro, né? Que é grande pra caralho. Aqui, 70 era tipo um anel inferior. E aí, hoje... É uma porrada. Hoje acredita-se que ela pode ter até 300 quilômetros de diâmetro. Ela não tá mais visível. Você não vê que nem aquela cratera. Você nota só por mapeamento a laser. E aí, quando eles foram determinar a idade... Da cratera. Dessa formação na cratera, 65 milhões de anos. Olha aí. Isso é ciência, rapaz! Você pega um fato ali, um fato aqui, junta, olha aí. Agora, sabe que o que foi o pior dessa época? É que foi uma crise do caralho, porque as pessoas dependiam dos dinossauros pra tudo, né? É sério, cara. Era triturador de lixo, mangueira pra lavar carro, ginaste... Buzina, tudo era os bichos, cara. A gente cara. Tá reclamando dessa crise hoje, porra, né? Porra, cara, acabou tudo. Você tá dormindo, tu acorda no dia seguinte, morreu tudo. Todas as máquinas, tudo foi pro cara de mim. É, a gente tem que se virar sem eles, né, cara? Que merda. Vamos pular logo pra 2 milhões de anos atrás? Bora. Ontem, praticamente. Não é porque depois da crise da escassez de dinossauros, foi uma merda, caralho. Ele voltou a coçar a bunda, né, cara? Ah, exato. Há 2 milhões de anos atrás, os nossos antepassados estavam saídos da África. Quando teve esse mega cometa, foi tudo pro caralho. Assim, não foi. Tudo quanto a crise dos vulcões e tal, que foi o inferno. Foi, 75% da vida. Mas aí, o que sobrou, assim... Por exemplo, crocodilo e tal, que são descendentes diretos dessa época. Eles sobreviveram. Também, baratas, né, cara? Insetos. Não é qualquer merda, é um crocodilo, né, cara? O crocodilo mastigou o cometa quando ele caiu, cara. O que iria se tornar primata, né? O que existia de primata nessa época... Nossos antepassados. Eram um primata, assim, com, sei lá, 2 palmos de altura. Um mico. Era um miquinho. Você viu aquele filme Dinossauros, do Disney? Não. Então, tem os primatazinhos, né? Esses caras são... Não era o Chaka, não. Chaka. Caramba, ele se encavou, cara. É do Euro Perdido isso, né? Mas aí foi uma agressão, né? Exato. Caraca, te falei que eu comprei o DVD, cara, do Elo Perdido, não outro dia, saindo todos agora. Não, não acredito. Você sabe que o Will Ferrell tá regravando esse filme, né, cara? Ah, é verdade. Mas olha só, sem a morte dos dinossauros, esses primatas nunca poderiam ter evoluído pro que somos nós hoje. Sim, porque estavam na merda. Estavam na merda. Porque, cara... Exatamente, quando caiu... Deu seu estresse inacreditável. Porra, cara, imagina. Quando caiu a pedra, o bólido... Eles estavam rezando pra isso acontecer, né, cara? É, eles... Porra, finalmente. Eles estavam rezando pro aerolito pra fazer uma pedra maior cair. Exatamente. Então, nos próximos 60 milhões de anos, aqueles pequenos seres se tornaram hominídeos. É, nosso antepassado já... Hominhos. Né? Hominhos. Hominho, né? Não, cara. É o pib do macaco, gente. Hominho, né? É, pelo no peito. Que bonitinho, já é um hominho. Que paio. Ai, meu Deus. Há 2 milhões de anos, os hominhos já estavam todo, criando asinha, querendo... Infelizmente, não estavam criando asinha, que seria divertido pra caralho. Sim, claro. Os que criavam asinha foram pro Mágico de Oz, cara. Macacos, exato, boa. Tá impossível hoje, cara. Nessa mesma época aconteceu uma merda foda, mais uma. Caraca, Thelma e Something New, né? Então, a gente tem que contar aqui o passado violento da Terra mesmo, cara. Quantos dinossauros viviam, a Pangeia abriu. Se expandiu. Abriu. Juntou, e não deu mais e abriu de volta. Se expandiu e abriu pro que existe hoje, pra formação que nós vemos hoje. Será que a gente vai dar a volta, encostar? Vai dar a volta. Vai encostar. E vai encostar e fazer uma montanha gigante, vão todo mundo rolar pra baixo? Sim, daqui a 200 milhões de anos, ótimo. Aguarde. América do Norte e América do Sul, separadas. Certo. Um oceano entre eles. Na Panamá não era nada. Debaixo d'água. Você sabe que nessa parte é a junção de placas tectônicas, né? Uhum. A Cordilheira dos Andes é assim porque uma placa bateu na outra e levantou a rocha, né? E criou essa cadeia de montanhas gigante que vai até a América do Norte. Certo. Você sabe que em toda falha geológica, toda junção de placas tectônicas é a região de vulcão. No Japão tem vulcão por quê? É um lugar mega fértil, não é? Fértil? É isso que eu ia falar. Por outro lado, tem isso, né? Eu não falo merda não, cara. Eu sei o que eu tô falando. Então, mas dos vulcões... Por causa do magma e dessas coisas do vulcão, a Terra é super fértil. Ah, por sim. Por isso que as pessoas insistem em ficar nesses lugares de merda. Sim, tem aquelas piscinas naturais quentes também. Isso. Sim, sim. Aí o que acontece? Placa, vulcões, cuspindo lava, o que aconteceu? Fechou. Criou-se a América Central. Fez uma ponte. Fez uma ponte entre um continente e outro. E aconteceu uma merda. O que aconteceu com o oceano? Caos total. Antes, as correntes oceânicas estavam definidas há milhões de anos. Certo. De repente, você fez uma parede. Uma represa. Uma represa, né? E um oceano. Dividiu os oceanos, né? Basicamente. Olha que aí. Era só um oceano só. Era, né? Aí você criou o Oceano Atlântico e Pacífico. Qual era o nome antes? Não tinha? Slug. Oceano né? Só, né? Oceano, né? O que acontece? Com a mudança dessas correntes marítimas fodas, começou a resfriar novamente os polos. Ah, lá vem essa... Aconteceu a Era do Gelo, olha aí. A segunda. Tem a outra nem considerada a Era do Gelo, é chamada... Não, é a Era da Bola de Gelo. A bola, é chamada de Snowball Earth. Né? Essa é realmente a chamada Era do Gelo, porque você imagina a América do Norte, Estados Unidos congelando inteiro, que nem aparece naquele filme, Dia Depois da Manhã. Aquele filme ótimo. Que é a Era do Gelo que você pode assistir de cadeira, que acontece em dois dias. É, e só Hemisfério Norte. Sim, então, sim. Todo mundo foge pro México. Não, mas de fato a Era do Gelo não tomou conta do planeta inteiro, né? É, mas você há de convir que os Estados Unidos não estavam congelados e o México todo mundo soltando fogo, né? Sim, claro. E no filme é assim, cara. É, exato. E o homem já existia. O homem já existia, sofreu. Ou aprendeu a fazer casaco de pele, né? Aprendeu. Eles até acreditam que foi aí que o homem conseguiu atravessar da Ásia pra América. É necessidade, né? O cara olhou assim e falou, que... Vou mandar. Estreito de Bering, não foi isso? Lá por cima? Estreito de Bering. Como é que as pessoas têm evidências que isso aconteceu, por exemplo? Ah. No documentário tem uma coisa muito legal. Eles mostram uma rocha que existe dentro do Central Park. No Central Park? É. É a rocha que respira? Não, cara. Tô falando de rocha nua. Ah, granito. Certo. Pedra. Pedra. Não, pedra é um negócio que você pega na sua mão. Rocha... Se você for um gigante. Tá. Aí o que acontece? Essas rochas que estão no assoalho do Central Park, elas têm ranhuras quase paralelas. Uhum. Milhões de ranhuras. Como é que essas ranhuras foram formadas? Você tem pequenas pedras repousando sobre a rocha. Certo. Você tem uma geleira gigantesca vindo da Era do Gelo. Geleira gigantesca, eu digo uma geleira do tamanho de um prédio de 200 andares. Isso é coisa o tamanho que nem da geleira. Existe, mas tudo bem. Imagina. Só pra você ter noção do tamanho. Essa geleira. Você me dá uma noção de tamanho, uma coisa que não existe. Você já viu um prédio de 100 andares? Já viu. Você já subiu no Empire State. Tá. Imagina dois Empire States. Ah, tá ótimo. Essa geleira gigantesca, com o seu enorme peso e pressão, ela se move, a geleira se move, certo? Só que devagar. Não, certo. Devagar. As pedrinhas que estão em cima daquela rocha nua ficam imprensadas, certo, pela geleira. E quando a geleira anda, as pedrinhas criam ranhuras paralelas na rocha. Pedra. Mais um fato científico, você pode descobrir, ali, aqui teve uma geleira por causa disso. Aqui, olha, as ranhuras. Prova. Você não vai dizer que foi alienígenas com lasers traçando linhas paralelas. Entre esses 2 milhões de anos até 10 mil anos atrás, tiveram várias eras do gelo. Foi e voltou. Volta e meia ela voltava. Inclusive, não foi nessa primeira era do gelo que o homem atravessou, né? Esperou a próxima. Não. Se tiver outra, eu vou. Que a gente não era tão desenvolvido ainda nessa época. A última era do gelo que aconteceu foi há 10 mil anos atrás. Que é longe bastante pra nós. Mas pro planeta é porra nenhuma. Aí, nós estávamos aqui já. Nós estávamos estabelecidos. Somos homens, caçamos, usamos pele. 10 mil anos é ontem, né, cara? É ontem, cara. Usamos pele é fantástico. Não, pô, não era macaco peludo. Eu entendi. E o que aconteceu? Depois dessa era do gelo, o clima da Terra entrou num estágio de estabilidade que nunca existiu. E ninguém sabe por quê. Até agora não. Talvez daqui a 2 milhões de anos a gente consiga, né, descobrir nas rochas por quê. Uhum. O fato é que depois desse tempo, nesses últimos 10 mil anos, a raça humana explodiu pra todos os lados. Que nem praga. Sim, uma revolução social. Foram esses últimos 10 mil anos que a gente se organizou. O ser humano é uma grande merda mesmo, né, cara? O quê? O planeta vem aí há bilhões de anos fazendo e acontecendo. Bota a pedra que respira e tira e mata e volta e a era do gelo e há 20 mil anos de vulcão explodindo na Sibéria. E a gente só se preocupa com nossos 10 mil anos aqui de bosta. Que raça! Mas somos nós, porra! Ah, cara. Se fosse a raça das pedras lá, elas iam estar preocupadas também com a história delas, cacete. Grandes que a raça humana em 10 mil anos explodiu. Whatever! Não, mas olha, também é algo impressionante, porque a raça humana hoje, ela é uma força da natureza. É. Cara, olha só o que nós criamos. Sociedades, nós criamos cidades, nós criamos religiões. A Terra, pra nós, é um pedaço de pão numa poça d'água atrás da geladeira. A gente criou essa civilização toda porque o clima deixou, entendeu? A Terra pode rapidamente se tornar inabitável pra gente. Por isso que o pessoal tá preocupado com o efeito estufa, relaxa, não, né? Porque se o efeito estufa for nos fuder, vai ser muito mais rápido. O que os cientistas falam é o seguinte, é que a gente tá realmente preocupado com o aquecimento global e tal, mas é que não se fala que nós estamos entre eras do gelo. Vai acontecer de novo. Tudo bem, vai ser daqui a 15 mil anos, mas, basicamente. Mas pro planeta não é nada. Mas pro planeta não é nada, né? A história do planeta aí, nesse período de 10 mil anos, teve um povinho aí que fez acontecer, exato, mas já foi pro caralho. Somos um respiro do planeta, mas, né, cara? Em breve também. Mas eu acho muito legal que isso nos torna muito humildes, né? Por isso que eu gostei tanto de estudar essa pauta. Sim, diante do planeta, cara. Ele faz o que ele quer. O ser humano se acha grandes coisas. Então, mas não é. Não é. Não é, de jeito nenhum. Então se entreguem. Não, cara. Se entreguem o quê, cara? Não, não tem jeito. O que você vai fazer vai ser esquecido depois. Mas eu queria passar uma mensagem positiva, as pessoas reciclarem seu lixo, cuidarem. Pra quê? Pra quê, cara? Vai reciclar pra quê? Pronto, ela chega, gelo. Ai, ai, então, galera, curtam, curtam enquanto podem. Vivem enquanto o planeta deixa, cara. Onde a terra, o céu e a vida foram forjados nos fornos mais quentes do universo. Vem cá, é fornos ou fornos? Não, porque tem uma reforma ortográfica aí que tá foda! Enfim.